lugar de uma cidade qualquer. A saga histórica de um sujeito qualquer. Da 7 a 17, lavar uma máquina no lotação. O mesmo comentário, condução, cartão, trabalhado no Brasil, otário. Final do mês, contra cheque é choque. Patrão nem te viu ou ouviu, sem agradecimento, sem toque. A máquina não sei, não tem respeito, não é sujeito. Das 8 da manhã às 7 da noite. Seja no martelo, maquinário, na foice. Hoje neurose e amanhã esclerose. E a meio passo de Norman Bates, psicose. Pressão constante, super-herói suburbano, liceu do ser humano. Tente a porrada do dia a dia, correria virou clichê. Passam horas ou dias, ninguém vê. O processo enlouquece e adormece o raciocínio. Encefálico, extermínio. Te transforma em máquina. A saga fantástica do homem-máquina. Escravidão high-tech, prossegue a saga. A saga fantástica do homem-máquina. Escravidão high-tech, prossegue a saga. Em larga escala, exploração deixa claro na cara. Industrial é o processo de alienação. A força de vontade minada, fudeu com tudo, não resta nada. Homem pré-fabricado, indivíduo neutralizado. Tá ali no canto a todo instante, submisso. Trabalho escravo é compromisso, sem recompensa. No final do mês merreca, acredite, é o que resta. Salário micho, não dá pro básico nem pro mínimo. Efeito ínfimo, pro político, salário estratosférico. Carnaval, novela do periférico. Sem mudança, que se dane, quem não consome não é gente. Na decisão, homem, máquina é multidão, não é nada. Revolução, ascensão, mudança é caso de piada. A sátira é sádica, o sofrimento alheio não traz lágrima. O homem, máquina. A saga fantástica do homem, máquina. Escravidão high-tech, prossegue a saga. A saga fantástica do homem, máquina. Escravidão high-tech, prossegue a saga. Dá licença pra chegar, pra falar. Vou rimar na voz de S.O.S. Tá no ar. É julgamento, cara. E a ideia não para. Quem conhece a saga não dá ré. Não para. Revolução industrial, tempos modernos. Tem dia a dia, patifaria, exploração. Tem também escravidão através do capital. Também tem exploração do homem sobre o próprio homem. Terra de ninguém. Transformação da força de trabalho em mercadoria. Tem. Quem não é dono, vixe. Produção no dia a dia. Vira. Matéria-prima humana e orienta a economia. Ah. Na foice, no martelo, belos longos, longos dias. E segue a sina. Em busca de melhores dias. Condicionado pela condição, mas não desista. Homem máquina, é a saga. Vamos com força, Roger, cabeça erguida. A saga fantástica do homem máquina. Escravidão high-tech, prossegue a saga. A saga fantástica do homem máquina. Escravidão high-tech, prossegue a saga.